Ancestrais sangrar em território branco, açoites, correntes, troncos. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos? Seus gemidos não os comovem, pare de chorar, vê se move. Um sonho de liberdade não se perdeu, muito sangue negro escorreu e fez germinar a semente da esperança. Eu carrego vivo em minha mudança, já não tenho sede de vingança, mas ela virá, pois Deus vingará. Eu sou a continuidade do antigo escravo, porém graças aos rebeldes meus pulsos não estão algemados. Pela honra dos ancestrais é que eu guerreio, sou o orgulho do gueto, sou o contemporâneo homem preto, com os mesmos defeitos, porém com mais virtudes. Sou a águia que alcança grandes altitudes, vejo de cima todos os meus inimigos lá embaixo. Nagozulus morreram pelo meu sucesso, não pelo meu fracasso. Sei que ameaço, pois represento igualdade com minha mente ou com meu braço. Dignifico o trabalho, cuspa no ócio, não se deixe prejudicar, cuide dos seus negócios. Queime seu velho livro de história, pois ele mente. Homem negro, você tem glória, honra ou vergonha? Honra, você tem honra ou vergonha? Eu me envergonho do negro que trafica a droga em porta de escola. Repudio a ação do homem forte que pede esmola. Vergonha é ver seu semelhante se humilhar por grana, como um macaco faz em troca de banana. Mas que te dão pra mama, Africa. Ver seus filhos desamparados a se degradar, atirando uns nos outros por ponto de venda de entorpecentes. Olho por olho, dente por dente, mesmo que morram os inocentes. E assim vira notícia nossa gente. Somos presos sem correntes, demarcamos territórios, reduzimos contingentes. Belo exemplo pra quem vai chegar, herança maldita que tivemos que herdar. Deputados, senadores, juízes sem caráter, desgraçam os filhos de uma nação, corrupção clara. Venderam suas almas em troca de mansões caras, descerão a mansão dos mortos. Eu me envergonho desses porcos. Honra ou vergonha? Vergonha! Você tem honra ou vergonha? Vergonha, vergonha! Honra ou vergonha? Vergonha! Você tem honra ou vergonha? Vergonha, vergonha! Tanta coisa pra se envergonhar, pouca pra se orgulhar. Muda, depende de quem mesmo tá. Pra vencer tem que lutar. Torne sua vida vigorosa, não é querer muito, menção honrosa. Não se torne descartável, faça seu nome honorável. Brasileiros, negros, imigrantes, nordestinos, denominados latinos. Se orgulho do bem que nos fizemos, de tudo que construímos. Tenho a honra de estar onde estou, assim como eu. Será que você já se perguntou, se envergonhou ou se honrou? O combate é duro, mas vamos vencer. Me diz no refrão agora o que penso de você. Honra ou vergonha? Honra! Você tem honra ou vergonha? Você tem honra.